Maravilhas daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas daqui vai para um prédio que não é exatamente um atrativo turístico aqui da cidade, mas que está tornando-se aí um dos pontos mais filmados e fotografados de toda a região de fronteira. Trata-se da Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, na Avenida Paraná, esquina com a Avenida José Maria de Brito, alvo de peregrinação nesta semana, né? Tanto de quem foi forçado a ir até lá por ter sido preso ou conduzido coercitivamente no âmbito da Operação Pecúlio, como de jornalistas a trabalho e também da população e curiosos manifestando aí apoio às ações de combate à corrupção envolvendo a Prefeitura e a Câmara Municipal da Terra das Cataratas. A Delegacia da Polícia Federal em Foz é, além, né, dos motivos citados anteriormente, a maior delegacia da corporação no interior do Brasil, sendo responsável, entre outras ações, pelo controle migratório e pela fiscalização da fronteira com o Paraguai e a Argentina no que diz respeito a crimes transfronteiriços como o tráfico de drogas, armas e munições. Para conhecer a Delegacia da Polícia Federal em Foz, bom, né, melhor conhecê-la só por fora, né, deixa aí o espaço interno para os réus da Operação Pecúlio, basta ir ali à Avenida Paraná, né, esquina com a José Maria de Brito, e quem sabe até nessa espiada, né, você não presencia aí o surgimento de uma nova operação, né, quem sabe. Para conferir outras maravilhas aqui da fronteira, destacadas a cada semana aqui no programa, acesse o site transamericafoz.com.br, clique ali na aba do front para conseguir visualizar então todas as edições anteriores do quadro. Ou então navegue nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Música.